8, autorizado chegada à margem, desça para o nível de voo 050. Aguarde. 172 autorizada, posso topar o que está. Redução para 2509 inicialmente. 6908, descer 2 do PES, ajuste no 011, autoridade final, reporte estabilizado. 2000 caminhões, reporte área estabilizada, 06908. Azul 6908, torre 118 versão 6. 18-6, azul 6908. Gol 1172, espera 2 mil pés, ajuste no 011, autorizado final, reporte estabilizado. Descendo 2000 com 1011, vai reportar estabilizado, gol 1172. Torre, boa noite, azul 6908. É, 908, boa, ajuste 1011, reporte quando baixar travado. Reportar a baixar travado, 6908. Passando externo, baixar travado, azul 6908. É 908, pouso autorizado, 90 com 12. Autorizado, pouso, azul 6908. Azul, na sala 52, direita 219. 219, azul, 6908, né? Estabilizado, gol 1172. 1172, torre 118, decimal 6. 18, meia, boa noite, gol 1172. 908, livrou na sexta-feira. 908, Alfa Juliette, pátio 3, posição 2. Alfa Juliette, pátio 3, posição 2, azul 908. 72, pouso autorizado no 00809. Tem livre pouso, questão no 01172. Quatro dois dois zero, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 1172 a 56, direita 209. Direita 209, obrigado, boa noite. Nova Salvador, muito boa noite, igual ONU, ONU 72. Bruno 72, Alfa Juliette, para o portão 11, no através do 08, vai seguir o follow até o gate 11. Alfa Juliette, portão 11, através do 8, vai seguir o follow 11, igual ONU 72. Velocidade a critério, são 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado. 2009 vai reportar estabilizado, tá, 3170. localizador da 3170. 3170, torre 118 nesse momento. 26, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3170, tá estabilizado no X-Ray. 3170, bom dia, avistado, checkline. Vai informar se baixar de travar. Sim. Travou, 3170. 3170. Pouso autorizado, pistão 0, vento Salvador, 080, 10 nós. Tive pouso normal 0, tá 3170. Azul 4220, espera 2 no PES, ajuste 0111, autorizado final, reporte estabilizado. Direita 219. Direita 121? 9. Ok. Salvador, uma boa noite. O TAM 3 1170 de velocidade escuta. Taxi Avia Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 06, Altan, 31170, obrigado. Estabilizado no EDS, o azul 4220. 4220, torre 118-6. 86, boa noite. Salvador, muito boa noite. Azul 4220 na final da 10. 4220, boa, chefe. Baixado e travado. Gente, pouso autorizado na pista 10. O vento Salvador 080 com 12. Ele pousa, azul 4220. 4220, Solo Zuno 6. Mantenha minha escuta e prossiga táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Ok, Alfa e reporte antes da Juliette. 4220. Azul vai prosseguir via Juliette, pátio 3, posição 3. Juliette para o pátio 3, posição 3. 4220. Autorizado chegada à mar e desce para o nível de voo 050. 556 desce via para 2000 pés, ajuste 1011, reporta localizador.